Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. O violão em Brasília, segunda parte. Num de nossos programas anteriores, nós falamos de como Brasília foi construída ao som do violão de Dilermando Reis no barracão conhecido como Catetinho, onde acampavam o presidente Juscelino e sua comitiva. O primeiro programa sobre o violão em Brasília tratou daqueles artistas como Geraldo Ribeiro e Eustáquio Grilo, que criaram uma cultura de violão na capital, colocaram em um sistema de ensino formal e universitário e deram os fundamentos para a prática do violão clássico e do choro. Hoje falaremos sobre os artistas que já nasceram ou foram criados em Brasília e que constituem a primeira geração de músicos de formação brasiliense. O choro sempre foi um gênero praticado por funcionários públicos, desde os primórdios. Com a transferência das repartições públicas para Brasília, uma quantidade significativa de chorões qualificados foi morar na recém-inaugurada capital. Na falta de esquinas, bares e vizinhanças para se encontrar no sábado à tarde, eles alternavam os encontros nas casas de amigos. Uma das casas mais frequentadas era a da grande flautista Odete Ernest Dias. Isso durou mais ou menos até 77, quando o governo do Distrito Federal cedeu um espaço e o Clube do Choro foi oficialmente fundado. O Clube do Choro de Brasília já passou por muitos percalços, ameaças de despejo e precariedades mil, mas ele tem sido um pilar da vida musical da capital e tem servido como plataforma para o lançamento de vários músicos que hoje têm projeção nacional. Um dos fundadores do clube original foi o filho de Odete, o violonista Jaime Ernest Dias. Thank you. Ouvimos de Gilberto Gil, Expresso 2222, combinado com o Trenzinho do Caipira de Heitor Villa-Lobos, interpretadas pelo duo Corda Solta, formado por Jaime Ernest Dias e Matheus Caetano. Jaime Ernest Dias foi também o fundador da Orquestra de Violões de Brasília, em 91. Como a escola mantém a disciplina Música de Câmara, ele teve de conciliar a obrigação curricular dos alunos com a vontade de experimentar. Em princípio, eu diria que a Orquestra de Violões é uma formação válida como prática pedagógica, mas que deixa um pouco a desejar como resultado musical. Entretanto, a Orquestra de Brasília chega tão perto quanto é possível de um resultado satisfatório e foi responsável pela primeira gravação comercial de violão clássico em nossa capital. Thank you. ouvimos de Jaime Mirtenbaum Zenamon, Contrastes, com a Orquestra de Violão de Brasília, dirigida por Jaime Ernest Dias. A proposta da orquestra é bem agradável, alternando obras clássicas com composições de seus integrantes, simpatizantes e arranjos de choro. Ouvimos de Pixinguinha Lamentos, tocada pela Orquestra de Violões de Brasília. O choro, tanto ou até mais que o rock dos anos 80, define a paisagem musical brasiliense. Alguns dos maiores responsáveis pela renovação do choro que marca o nosso cenário hoje vêm de Brasília. Eu destacaria o nome de Marco Pereira, um de nossos maiores instrumentistas, que ensinou violão clássico na UNB e que se voltou ao gênero instrumental brasileiro exatamente enquanto residia lá. E, obviamente, a referência para o violão da cidade. Eu destaco também os nomes de Hamilton de Holanda, ao bandolim, e Rogério Caetano, ao violão de sete cordas. Ouvimos de Rogério Caetano, Violão na Gafieira, tocado por Rogério Caetano acompanhado de um grupo do seu disco Pintando Sete. Rogério Caetano, na verdade, nasceu em Goiânia em 77, onde começou a estudar música em tenra idade. Ele se mudou para Brasília em 95 para cursar música no UNB, mas acabou por se escolar simultaneamente no Clube do Choro e, antes de formado, já despontava como um talento raro. Hoje, Rogério Caetano é um acompanhante favorito das maiores estrelas da música brasileira, como Martinho da Vila, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Ney Mato Grosso e dezenas de outros. É um privilégio para a nossa música popular contar com um músico desse nível. Rogério Caetano é uma pessoa incomumente estável e modesta, em nada deslumbrado com seu talento descomunal e com o decorrente êxito. Ele é uma verdadeira enciclopédia do violão de sete cordas e sabe de cor todas as mais importantes gravações dos mestres do passado, o que se traduz numa arte cultivada, sofisticada, clássica na melhor acepção do termo e ao mesmo tempo espontânea. Ouvimos de Rogério Caetano Correr com Medo, com Rogério Caetano violão de sete cordas e Hamilton de Holanda ao bandolim. Um dos primeiros trabalhos profissionais de Rogério Caetano foi com o trio Brasília Brasil, onde ele se junta ao violonista Daniel Santiago e a Hamilton de Holanda, que é certamente o maior bandolinista brasileiro desde Jacob Bittencourt. É um trabalho excepcional. Thank you. Ouvimos de Daniel Santiago, Brasília, Brasil, tocada pelo trio do mesmo nome, composto por Daniel Santiago, Rogério Caetano e Hamilton de Holanda. Não é surpresa saber que grupos híbridos pululam em Brasília. O Quarteto Artesanal tem uma carreira de mais de 20 anos e conta entre seus integrantes um dos primeiros violonistas nascidos e totalmente criados musicalmente em Brasília, que é Luiz Tibana, que agora é também professor na Escola de Música Local. Thank you. ouvimos de Sidney Maia o frevo Ladeira Abaixo, tocado pelo Quarteto Artesanal de Brasília. Mais recentemente, o Quarteto Marambaia também tem merecido exposição nacional. É um grupo de maior virtuosismo e mais calcado na linha do choro e samba hardcore. Ouvimos de Marcelo Lima e Marcos Moraes, Sorte Grande, interpretada pelo grupo Marambaia. Sendo que o ensino de música em Brasília foi formalizado desde a fundação da cidade, não surpreende que o ambiente seja favorável à musicologia e à execução histórica. O que talvez possa surpreender um pouco é que o primeiro disco solo de alaúde feito no Brasil foi gravado por um alaudista de Brasília, Fernando de Lísola, que coordena o ensemble de música antiga da Escola de Música de Brasília. Thank you. Ouvimos de Alessandro Piccinini a Chacona para laúde, interpretada por Fernando de Lisola. Uma constatação da situação do violão de Brasília hoje é bem favorável, mas frequentemente se comenta que o isolamento da cidade e seu estilo meio funcionário público de funcionar acabam por limitar o âmbito da atuação profissional de alguns dos melhores músicos de lá. Para buscar uma atuação mais cooperativa e profissionalizada, e para aumentar o grau de expectativa dos jovens estudantes, foi criada a BRAVIO, que é a Associação de Violão de Brasília, que é hoje uma das mais organizadas do país e com uma programação mais constante. Muitos jovens violonistas têm despontado através dela, e para representar essa geração que certamente desenha o futuro de Brasília, eu escolhi o jovem Álvaro Henrique, que é um dos fundadores e diretores da BRAVIO. Ouvimos de John Dewart a tocata para violão interpretada por Álvaro Henrique. Aliás, este CD de Álvaro Henrique é o primeiro disco de violão clássico solo gravado na capital. E a ele que estendemos nossos agradecimentos, bem como a Jaime Ernest Dias, Rogério Caetano, Orquestra de Violões de Brasília e Luiz Tibana, pelas gravações mostradas neste programa, bem como a Gilson Antunes, como de hábito, pela sua consultoria. Os seus comentários serão bastante apreciados se você enviá-los para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.